Abra seu coração, receba a unção. A palavra glória tem peso na nossa função. Jejuando uma semana e uma campanha para afastar o mal, espalhando esperança. Deus é pai, não é padrasto não. Jesus tá com nós e os anjos são a proteção. O tempo mostra que o céu se aproxima para fortalecer. Tem um encontro diário com a Bíblia. Quanto tempo te esperei, Senhor? Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Oh! A sabedoria é a chave, perseverança é o que liga. Pense em pare um pouco e reflita na vida. Aproveita cada minuto como se fosse o último. Sem agradar ninguém na real, tem que ser justo. Sinceridade e lealdade tem que vir de coração. Finge guarda rancor, isso não vira não então. Anjo ninguém é, sabe como é que é. A vida é passageira e por isso tem que ter fé. Cada momento é o dia a dia, a meta é ser ligeiro. Pra se esquivar de tudo, porque o mundo é traiçoeiro. Batalha é sofrida, guerreiro não desista. Vitória está naquele que nela acredita. Se fracassou, insista, continua a lutar. Tentar é progredir, perder é desanimar. E prospero pra todos um grande objetivo. A paz e a dignidade, porque isso é Cristo. Abra seu coração, receba a unção. A palavra glória tem peso na nossa função. Jejuando uma semana e uma campanha para afastar o mal, espalhando esperança. Deus é pai, não é padrasto não. Jesus tá com nós e os anjos são a proteção. O tempo mostra que o céu se aproxima para fortalecer. Tem um encontro diário com a Bíblia. Se é favela, nego, eu tô contigo, moro. Tô na fé, no sossego, tô na paz do Senhor. Humilde e leal, já que o tempo é um fio. Tem que ter pé no chão pra não cair no vacilo. Que Deus abençoe, derrame sempre a garoa. Me afaste do mal, me indique as coisas boas. Trampo, família, futuro pro meu pivete. Entre o certo e o errado, vivendo sempre no teste. Coração, tutu, batendo forte, feliz. Resgatando as antigas, o rap bom de raiz. Me perguntaram por quê desse caminho sofrido. Vê se acorda, Gé, que você tá dormindo. Que isso, parceiro, jamais eu tô iludido. Braço gordo aqui não, conversa do Zé Povinho. Pra te ajudar, ninguém, pra te atrasar mais de 100. Tem que tomar cuidado e confiar em alguém. Mas de braços abertos e na cruz foi pregado. O ladrão ao seu lado se arrependeu e foi salvo. Nem a algema no pulso, nem a condena do juiz. Carimba derrota e faz o guerreiro desistir. Tem que saber perdoar pra não dar ponto pro fraco. Pesadelo atual e Deus seja louvado. Deus, Deus seja louvado, seja louvado. Abra seu coração, receba a unção. A palavra glória tem peso na nossa função. Jejuando uma semana e uma campanha para afastar o mal, espalhando esperança. Deus é pai, não é padrasto não. Jesus tá com nós e os anjos são a proteção. O tempo mostra que o céu se aproxima para fortalecer. Tem um encontro diário com a Bíblia. Quanto tempo te esperei, Senhor? Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Oh!